Sou sabotagem. Um bom lugar se constrói com humildade. É bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem. Vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. No Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, enfim. Não sei qual que é. Se me vê dão ré. 30 cara a pé. Do piolho vem descendo lá na Conde. Heavy, pique, clack, enlouquece. Black, só de arma pesada. Inferno em massa. Vem violentando a minha quebrada. Basta. Eu registrei. Vim cobrar sangue bom. Boa ideia. Quem tem não vai tirar a ninguém. Meditei. Mandando som com os irmãos da Fundão. Volta ao canão se os homens vêm. Faço grandão, rap é o som. Embora lá no morro, só louco. A união não tem fim. Vai moscar, se envolve, João. Já vi seus pivetes. Dizer que rap quer curtir, ouvir te fortalece. Não esquece, quem conclui é o mestre. Basta, quem longe for, vem com o dolo. Tô pra conseguir forte dor. Tem que depor e não voltar, sujou. Bem-vindo ao inferno. Aqui é raro, eu falo sério. Pecados, anticristo imortal. Patifaria, aí meu. Vai batalhar, tenta sorte. Seja forte, só destino aqui resolve. Pauleca, bolinho, só saudade. Fez da vida por aqui de mente erguida. Sem mentira, com malícia me passou lição de vida. Um bom lugar se constrói com humildade. É bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem. Vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. No Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus. Esses caras simples gostavam mais de ouvir e aprender. Até que fatalidades com certeza. E é o seguinte, sempre assim. Maquiavélico, maldade. Se percebe aqui, cuidado, é falsidade. 2000 graus, é ser sobrevivente e nunca ser fã de canalha. A luta nunca vale experiente. É santo amaro, a piritubo, pobre sofre, mas vive. A chave é ter sempre resposta àquele que infringe a lei na blitz. Pobre tratado como um cafajeste. Nem sempre polícia que respeita alguém em casa invade. A soco fala baixo, você sabe. Maldade, uma mentira deles, 10 verdades. Momentos ocular é respeito. Estilo um cofre, só leva os fortes. Do vento, um super-homem. Lá cada vez tem um largado atrás do poste. Quando inflama é capaz de entregar o irmão pros homens. Fuja, se jogue, o VAPS não se envolve. Anda só, nasce o respeito, é lei também melhor. Tipo maneira, estilingue, exige uma furquilha. Rap é mil e dia, o integrante da família. Com uma ideia fixa, que atinge a maioria que ainda acredita. Plano P, periferia, hoje quem pratica. Tá ligado que é o que liga, porque vira, vira. Do ano 2000 pra frente, homens do passado pisando no futuro, vivendo no presente. Há três tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece, e nós que faz acontecer. Do bolo glacê, unido a gente fica em pé, dividido a gente cai. Quem falha cai. Bum, biri, bye, bye, bye. A colaboração no som é a carta na mesa. Aqui rima Black Alien, Sandrão, é Leão. Sabotagem à vontade na balada desde ontem à tarde. Habilidade é o álibi no beat. Canjamin, Zé Gonzalez. Quem tá no erro sabe. Cocaína no avião da FAB. Ninguém vai deter o poder. O crime dela é crime de Niterói SP. PHD em THC no país de FHC. Dream Team da rima. Essa união me dá autoestima. Mestres das armas, do microfone é esgrima. Vê se me entende. O estudante aprende, o professor ensina. O verbo que fortalece como vitamina. Contamina da nova velha escola. Como vírus ebola. Piate, rebola. Se constrói com humildade. É bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem. Vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. No Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus. Sobrevivendo inferno. A obsessão é alternativa. Eu quero o lado certo. Brooklyn Sul, paz eu quero. Prospero. Eu vejo o fim pro abandono. Chechel rolando. Ninguém aqui nasceu com dono. Mas por enquanto ainda tem muita mãe chorando. Alguns parando, trampando ou se recuperando do eterno sono. Tipo Rafinha e o Adriano. Milagre em dobro. O livramento vem pros manos. Tem que ter fé aqui. Sim, tem que insistir humilde. Só assim para progredir. Enfim, quero juntar-se com os manos. Protestar o preconceito daquele jeito. Eu sei que vou traçar os planos. Cantar pras minhas manos. Eu me emociono, eu não me escondo. Me levantando como deve ser. Lá vem polícia, sai da pista, cela vista, baby. Andar de monte a chave, a cara é ter Deus em mente. Longe da Kelly, dois pente. A quem não precisa entende. Sonic, Ciclone, Ágil, Lice, Resistente. Grupo em suga, não o sobrevivente. Um bom lugar, lugar, lugar, lugar, lugar. Um bom lugar. Um bom lugar, lugar. Um bom lugar se constrói com humildade. É bom lembrar. sabotagem. Vou seguir sem pilantragem.